Alinha e mantém cabeça no 7. Posso ter de volta. Torre, bom dia. Centro em 19. Torre, bom dia. Centro em 198. 3198, boa tarde. Sua aproximação, se você está pouso, assiste na 093. Centro em 3198. Mike Quebec, torre 1895. Tá passando o Vitor Mike Quebec, bom dia. Faça 370, reporte rei de setembro. Correção, gol 1260, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 08, pode principal. Alfa Juliette 08, mano, 280. Gente, estou no assistente 13325 ou 1288. Fernando, ainda 3325, 288, 983. Passo o controle, senhor. 35595, decolado aos 46, chame controle no 0.8. Yeah. Tá encerrado, alguma tempo antes de ir para acabar. Interceptor final no 7, então Mike Quebec. Então Mike Quebec, reposto final de 3 minutos, 0 0 graus, 0 3 9. Reposta final de 3 minutos, Mike Quebec. Jato Coral, grato. Papa Romeo, Papa Tango Romeo, descendo 2006. Unit 1013, clear the final, and let's approach call 7. Batango Lima, que eu vou quando possível, estimado de pouso. 315, grato. Alguém chamou o solo, escuto baixo. Copiou, senhor, de 3198. Não, 3198, autorizado táxi via Alfa. Reporte antes do Juliette. Portaria da Juliette, eles fazem. 3198, reautorizado, ingresso no pátio principal via Juliette para o gate 03. Via Juliette para o 03, né? Pelo controle. Só até passar por Pio da Torre. Gente, livre decolagem da 17. Certo, então os aeronaves rolando na mesma. Tomar Quebec copiou a torre? Afirma Quebec também só para nave decolando. Aguardando aqui. Sim, a gente tem Tomar Quebec. Até o papá, decolado aos 4 nós e mantém a proa até 2000 e chame controle 20.8. Ok, mantém a proa até 2000, controle 20.8, mantém. Desde o posto de Quebec, senhora? Tomar que Quebec, tráfego avistado ali de pouso na 17, libere na Quebec e o vento 100 graus no 4 nós. 17 libera na Quebec. Se fizer um pouso curto, autoriza o backtrack. Confia? Se fizer um pouso curto, autoriza o backtrack. Acessionamento parte 4? Sim, autorizado o backtrack. Suba restrito ao nível de voo 050, saiu da coral. Confia, bonito? Restrito ao 050. 050, eu posso tomar coral agora? Mantenha ainda o perfil da saída. Tem mais isso, papai. Charlie Serra Tango irá seguir o Papa Alfa 32. Está prosseguindo para o pátio 4, no repórter NL ponto na 17. Control, Papai Romeu, Papai Tango Romeu, estado em Xender, ALS. Papai Tango Romeu, qual tower 118.95? 118.95, Papai Romeu, Papai Tango Romeu. Salvador Tower, Papai Romeu, Papai Tango Romeu. Papai Tango Romeu. Continue our approach, report to landing gear now and lock at Q&A 21013. Ok, I will report and request landing runway 17. Roger, Papa Tango, Papa Tango Romeo. I runway inside now. Papa Tango Victor Hotel, Papa, está ali na ascensão ao nível 120. 120, Papa. Autorizado coral? Autorizado coral. E aí, direto coral, 720, papá. Tango Lima, Quilo do Lu, chame Recife, 1251-133-25. Clear final 17, call me on final, then gear down locker. Ok, Papa Tango Romeo. Charlie Serra Tango decolou 5-4, inicie curva após 2.000 pés. E chame o controle 120 decimal 8. Sente curva então após 2.000 pés e chamará o controle 128. Obrigado, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, papapapá, Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango, contato radar, Suba 250, sai da boca. Sente, autorizado 250, Charlie Serra Tango. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, final gear de log. Papá Tango Romeu, I have insight to land runway 17, wind 090 degrees on 5 knots. Papá Romeu, Papá Tango Romeu. Salvador, Xenéar, B140, Dona Forte 02, push back, toda aberta. Autorizado, 6140, chame para o táxi. Portarei para o táxi, 6140. Site 38, bom dia, acione identificação, autorizado a chegar na mar, direção 2050. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, confirme, hangar. Papá Romeu, Papá Tango Romeu. Clear backtrack, report runway indicated. Timor, autorizado, mil pés, pista 97, curva direito, corredor axé, controle 9208, transponda 0123. Na time, o pés autorizado, curva direita após a decolagem, axé, 128, 0125, eco delta. Papá Romeu, Papá Romeu, the ground is 57. Delta. Eco Delta, 1895, bom voo, até agora. Eco Delta, confirme pessoas da base. Como é que Eco Delta na escuta da torre? Gente, como é que Eco Delta? O Charles já tá. Tem quem chamou a torre? Gente, Papá Romeu, Papá Tango Romeu. Meu nome é Romeu C, autorizado táxi, reporte no posto de espera para ingresso na pista 107. Salvador, para o Taxi, Xenéria 6140, FOB. Estamos com 1142 a bordo, 2 horas de autonomia. Alternado, Recife. 6140, livre de táxi, fica direito, ponto espera 1895, 1012. 1895, ponto espera, vai chamar, 1012. Quebec-Serra, autorizado ingresso na pista 17, reporte alinhado e pronto. Ono 738, dessa para 2 no PES, que é legal na 013, autorizado final LR. Dessa para 2013. Patango Silva, Cebu Lima, bom dia para você. Olivia, atenção 05, repórter Lívia. Silva Kilo Lima, acione o código 5001. Silva Quebec Serra, aguarde 1 minuto para decolar. Salvador, Xenéria 6140, ponto Canadá 10, pronto. Xenéria 6140, livre decolar, pista 10, vento 090 graus, 149. Livre decolar, pista 10, 140. Quebec Serra, autorizado de decolar, pista 197, vento 090 graus, 149. Quebec Serra, decolada 03, chame controle no 20.8. 208, obrigado. Controle, bom dia, o Kilo Quebec Serra, se autorizado, voa direto, morro 2500. Kilo Quebec Serra, inicialmente no meu pé de corredora C, aguardando 2500. Meu pé na C, aguardando Quebec Serra. Sali Serra Tongo, chame Recife 12545. Tente eu chamar Recife 12545, obrigado e boa tarde. Bom dia. Xenem 1140, decolada 04, chame controle 120.8. 208. Quebec Serra. táxi, aporte no ponto de espera na Oscar, para ingresso na pista 17. Afirmativo, 12685 ou 1288? 12685 ou 1288, obrigado. Tip 5595, passando posição coral, serviço radar encerrado, chame Nelson 201. Tip 5595. Passando coral, serviço radar encerrado, Ilhéus 201. Bom dia. Controle, muito bom dia. Xenem 140, decolou sua escuta. Xenem 140, contato radar, subvol 250, perfil Fuca. 250 na Fuca. Quando possível, você está próximo de Maceió, 140. Aguarde. 5728, bom dia. Acione identificação autorizada chegada da Mari, direção nível 050. Mari 050, pode voar, Itaco? Autorizado, Itaco. Obrigado. Pronto. Cuidado autorizado de colapso, estão no sentimento 100 graus, 149. Localizador, vamos aqui. 738, torre 1895. 8, 9, 5, 3, 8. Continua a aproximação, ainda não avistado, cheque 3. Lançante 38, autorizado pouso pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-5 nós. Confirme, baixado e travado? Afirmativo, baixou e travou, vou lançar 38. E pouso na 1-0. Vou lançante 38, livre pouso. Livre pouso, lançante 38. Aqui é com Delta, decolado aos 08, chame controle 120, decimal 8. Chamar a controle 20.8 graus. Controle Salvador, Mike Eco Delta. Agora meu país. Intenção Manati, nível direto. Está com 0.3 no Brasil, vai manter. Macaco Delta, direto Manati, no meu pé, reporte livrando a CR. Portará livrando a CR, Delta. 140, chame Recife, 12545. 2545, vai chamar. Jet 5728, desça para 2007, que é legal no 03, autorizada final e 10. 2013, LS autorizado 722 da web. Lima, Mike Fox, proceda. Seja confirmado no seu BOB. Gente, voando Paris após Paris e o destino reforçando o final do pouso. Mano, obrigado, pessoal. Fala Salvador, muito mantida. Vou. 1738, tá com você. 1738. Táxi via Alfa, reporte Alfa, a Juliette. Alfa, reportaremos a Juliette. Táxi via Alfa. Qual o Salvador é bom 260? Tá pronto no 260? Autorizado Recife 390 para o Recife 58. Pisto 90, curva à esquerda, por Caracaju, controle 120, decimal 8, transponda 5575, 9260. Autorizado, 390, Caracaju, curva à esquerda, por decolagem, controle 120, decimal 8, transponda 5570. Portão 8, chame para puxa acionamento.